Alguém disse que não tem jeito pra ti, e a vida parece chegar ao fim. Até hoje teu diário é de derrota. É, a dor aperta o peito, chora o coração. Vejo lágrimas caindo pelo chão. Silêncio, as palavras são gemidos. Eu sei, quem tu amas não dá nada por você. E aflito gritas, Deus, eu vou morrer. Mas hoje mesmo ele muda a tua história. Mas hoje mesmo ele muda.